Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, corrida aconteceu no domingo à tarde, largada às 4h30 da tarde, corrida muito boa. Digamos que foi um final de semana perfeito, céu aberto, muito sol, nenhuma possibilidade de chuva, e a corrida se desenvolveu aí de forma muito boa. Mas, porém, entretanto, temos que realmente ser sinceros, a corrida foi um pouco monótona. O Kevin Harvick dominou a corrida, dominou de forma absurda aí. Não podemos colocar o se, ou talvez, em condição alguma aí, em qualquer corrida, porque o se não entra na pista, nem o talvez, então não pode falar, usar essa palavra aí. Mas tivemos aí o Kevin Harvick que liderou, o maior número de voltas foram 292 voltas lideradas. O Kevin Harvick venceu o estágio 1, venceu o estágio 2, estava tudo para vencer. A corrida praticamente varreu a corrida, né? Venceu tudo aí. Mas na última relargada aí, na volta 267, né? Tivemos um pitch aí. Na 311 tivemos um pitch aí. Que foi quando o número 3 parou na pista, o Austin Dillon, né? Ele ficou parado na pista. Aí foi quando as coisas mudou pro Kevin Harvick, que ele entrou muito afobado nos pits. Acabou sendo pego aí e penalizado por velocidade. Foi pro fim do pelotão. Relargou, se eu não me engano, lá em 18º, por aí, foi mais ou menos que ele relargou. E ainda conseguiu ainda terminar muito bem, terminou dentro do top 10, foi o 9º colocado, né? Uma recuperação incrível em poucas voltas, em 14 voltas apenas. Em 11 voltas, né? Foi o que tivemos aí. E foi uma recuperação fantástica do Kevin Harvick, mas não conseguiu vencer, ele conseguiu o mais importante, que é a vitória lá em Atlanta. Só para relembrar vocês também, o Kevin Harvick, pessoal, dos 5 estágios que já tivemos até hoje, né, tivemos aí Daytona, 3 dos 6, né, tivemos 3 em Daytona e 3 agora em Atlanta, dos 6 ele venceu 3, ele venceu o segmento 2 lá em Daytona e venceu agora o primeiro e o segundo, então são 3 estágios em 6, então parabéns pro Kevin Harvick. Que parece que tá gostando aí, né? Pelo menos a tanto ele andou muito, ele sobrou. Foi o pole no finalzinho ali do qualify, ele tomou a pole de todo mundo lá. Eu tinha grande expectativa aí na pole. Quem tava na pole ainda por enquanto era o Ryan Newman. Até eu tava ouvindo, né? Falaram lá na transmissão lá da rádio. O Rocketman voltando à sua origem, né? Voltando a fazer a pole de uma volta voadora. Mas o Kevin Harvick foi lá e tomou a pole no finalzinho do Ryan Newman. Enfim, ficou nisso mesmo. Aí o Kevin Harvick infelizmente teve um problema ali, né? No último pit stop ali, nessa última vez que ele foram aos pits, penalizado por velocidade e não teve o que fazer, teve que relargar lá do fundão. No final da corrida ele pediu desculpa para todo mundo da equipe, ele foi lá, deu um abraço em todo mundo, pediu perdão, porque estava tudo certo para eles ganhar. Na minha visão, realmente se ele não tivesse penalizado, ele ia sim ganhar, até pelo ritmo dele, que era absurdo o ritmo do Kevin Harvick. Sobrava todo momento quando tinha uma relargada, logo algumas voltas, tipo 10, 15 voltas, ele já estava numa margem segura, que é de 4 segundos já do segundo colocado. Então, parabéns ao Kevin Harvick pelo final de semana. Foi pole, venceu o estágio 1, venceu o estágio 2, liderou 292 voltas de 325. Não venceu a corrida, mas foi um excelente final de semana. Somou pontos importantes, né? Que, como eu venho falando um pouco aí, os Cup Drivers, pessoal, aqueles caras, os principais nomes mesmo que vão realmente lutar pelo título, eles vão lutar realmente por pontos, que vai ser importante para eles ali. Eles vão dar um jeitinho do momento certo também de cozinhar o galo ali também, né? Então, Kevin Harvick foi o 9º colocado, parabéns. Vamos falar então do vencedor, que, né, com essa penalização aí do Kevin Harvick, né, na última relargada que tivemos, na última vez que eles foram aos pitstops, o Kyle Larson largou na frente junto com o Brad Keselowski, mas o Keselowski armou o bote e de forma brava. Como eu sempre falo, o Keselowski, quando ele tá nesse aí, ele tá em segundo, tem um cara liderando ali, e ele tem não que ele tenha um bom carro, mas que tá na condição já no momento certo de vencer a corrida, o Keselowski vai para cima e decide mesmo, e não tem jeito, o Keselowski é um cara que não perdoa, um cara que não dá brecha, não dá chance mesmo pro azar, ele vai lá e ganha a corrida, e foi o que o Keselowski fez. Parabéns ao Brad Keselowski. Agora ele soma 22 vitórias na Cup Series. Sou primeiro em 2017, claro. Então eu torci muito, muito, realmente muito pelo bom resultado do Kyle Larson, mas ele foi até que superado aí pelo Keselowski. Infelizmente, Kyle Larson vai ficar para mais uma outra vez aí. Quase venceu, ele vinha o ano passado quase vencendo em várias corridas, acabou vencendo uma corrida só. Esse ano também começou o ano quase vencendo em Daytona, que meio que sobrou para ele em Daytona ali, mas ele ficou sem combustível, tá, pessoal? Não joguem pedra nele, falando que ele errou. Ele ficou sem combustível, foi problema de combustível realmente, que ele terminou no embalo a corrida, terminou no cheiro e acabou aí se terminando na 12ª posição lá em Daytona. Agora ele foi o segundo colocado, então continua muito bem o Kyle Larson, e essa vitória ali, eu penso que mais vitórias chegará para ele, né? Vai chegar para ele, não vai ser apenas uma ou duas vitórias que ele vai ter só nesse ano não, creio que mais vitórias ele terá sim, até porque as vitórias, ele está muito perto da vitória, não está terminando lá em 10, está terminando em 2º, 3º, né? Então eu penso que logo chega a vitória do Kyle Larson. O Matt Kenseth foi um cara cerebral, andou a tarde inteira ali, ó, quietinho na dele, sempre dentro do top 10. Foi muito bem, foi o terceiro colocado. O Casey Kane voltando a fazer boas corridas. Foi top 10 em Daytona, foi agora top 5. Então são duas corridas, um top 5, dois top 10 com o Casey Kane. O Casey Kane, pessoal, que não marcava um top 5 desde Charlotte do ano passado, né, a corrida do Shade de Charlotte do ano passado, a Bank of America 500. Que ele não terminava dentro do top 5. Lembrando que ele teve um final de ano bom ano passado, né, o Casey Kane. Então ele continua com essa maré boa em 2017. Foi bem em Daytona e agora muito bem em Atlanta. Então parabéns para ele aí, o Casey Kane. Outro destaque que eu também quero chamar bastante atenção aqui. Ele terminou fora do top 10, mas é o Clint Bowyer. O Clint Bowyer teve problemas, ele acabou no comecinho da corrida ali, né, batendo ali. Não foi no meio, vamos colocar no meio da corrida mais ou menos ali, né, o Clint Bowyer. No meio não, pessoal, perdão, pessoal, foi mais pro final da corrida realmente, né. Aliás, não foi ele que chamou a bandeira amarela, foi a bandeira amarela que ele chamou, foi quando o Trent parou. Quando o Clint Bowyer parou, bateu no muro na 1, ele também teve bandeira amarela, mas a última realmente foi quando o Austin Dillon parou no meio da pista. Então o Clint Bowyer fazia uma boa corrida, fazia uma corrida ali mediana, tranquilo, um ritmo bem melhor do que ele estava ano passado na Scott Haas, né? Perdão, na Turner Scott lá, que ele vinha ano passado, o time que ele estava ano passado. Então o Clint Bowyer melhorando aí bastante seu desempenho, andando à frente, que realmente é de costume onde o Clint Bowyer andava, tá? Vocês não vão ver também o Clint Bowyer lutando por todas as vitórias também, mas o Clint Bowyer tem boas corridas, quando ele faz boas corridas, ele faz corridas top 5, luta pela liderança ali, top 10, realmente o Clint Bowyer anda muito bem. Espero que vamos ver novamente o Clint Bowyer de 2012, 2013, que realmente era um grande piloto e era até que um dos favoritos a lutar pelo título, o Clint Bowyer. Bom, outro cara que andou muito bem, né, que foi o Trevor Bayne. O Rickson Haas Jr. também andou super bem, os dois pilotos aí da Roush Fenway, andando aí 12º, 13º. O Ty Dillon foi o 15º com a Germa. E curioso aí, né, o Ty Dillon andando com o 13 da Germa Racing aí, né, que é o seguinte: quando estava ali o Casey Mears, que andava geralmente dentro do top 15, top 20, o Tadino chegou, tá andando no mesmo nível. E o Tadino é um recém-chegado, é um novato, é um rookie para 2017. Então parabéns ao Tadino, andando muito bem. O Kyle Busch teve problemas também, foi 16º. A Danica Patrick foi 17º. O Ryan Blaine, o 18º. Jimmy Johnson também, que foi aí penalizado também por velocidade no pits, foi o 19º. E o Cole Whiff foi o 20º colocado, né, com o seu 72 aí da Marco Smith, aquele grande carro alugado que nós já sabemos aí. Só para relembrar vocês, tá, pessoal, eu tava falando do Clint Bowyer. O Clint Bowyer foi o vice-campeão de 2012, então espero que ele volte aí aos bons anos de Clint Bowyer, que tava quando foi lá em 2010, 2011, que ele conseguiu vitórias, lutou pelo título e andou muito bem, né, e todos lá gostavam dele e jogaram muita pedra quando ele estava agora na Scott no ano passado, que realmente não era um carro de ponta, não era um carro competitivo. Fez apenas 3 top 10 no ano passado, não fez nenhuma pole, né? É, mas jogaram muita pedra nele aí, então espero que realmente mude tudo isso, que ele reverta aí o Christian Ball, reverta todo o que foram, toda a praga que foi jogada nele aí, né? No final do ano passado, o ano passado inteiro e no ano retrasado. Então tomara que dê tudo certo pra ele aí. Bom, curiosidades à parte, tá, pessoal? O Carl Schiff aí, o Greg Reeves, né, teve seu, acabou perdendo sua mãe no final de semana, e o Dan Rajuna andou, né, com a oração que a mãe do Greg Reeves gostava muito, andou com a oração a bordo do carro dele ali. Então, belíssima homenagem do Dan Rajuna à mãe do Greg Reeves. Parabéns ao Dan Rajuna pela sua disposição, pela sua menção honrosa aí à mãe do Greg Reeves, né? Outras coisas aconteceram na corrida que foram interessantes. Tivemos aí o Daniel Soares terminando na 21ª posição, apenas uma volta atrás do líder. Claro que ele iria apanhar, ainda vai apanhar um pouco o Daniel Soares em ovais no minimake, que são os ovais mais difíceis, né? O David Reagan andou muito bem, foi o 23º colocado. O Chris Busch foi o 24º colocado, né? Andando um pouquinho à frente aí com a JTG. E só para falar um pouquinho também, tá, pessoal, o Chris Busch andou à frente do Adrian Mendinger, tá? Então, assim, interessante aí o Chris Busch andando um pouco melhor do Adrian Mendinger, e o Adrian Mendinger que conta com equipamento melhor. Isso aí já ficou bem claro para todos já. Então o Chris Busch foi muito bem e muito feliz. Outro cara também que é destaque aqui, que é o Corey LaJoy, que fez a sua participação com a Baker Racing, né? Foi 34º colocado, e nós já sabemos aí o final aí dos outros pilotos, né? O Greg Gaudin fez enfim a sua primeira corrida, né? Mas sem problemas de motor, na parte final da corrida aí, acabou abandonando a corrida. E o Danny Hedden teve problemas também mecânicos na parte de trás do carro, né? No eixo traseiro. Abandonou a corrida também, e assim também o Cody Ware abandonou a corrida com o seu carro 51. Enfim, corrida meio morna, meio monótona lá em Atlanta, mas uma corrida interessante, né? Principalmente no final ali, quando o Kevin Harvick acabou sendo penalizado. Tivemos uma belíssima disputa entre Keselowski e Kyle Larson. O Keselowski, como sempre, imperdoável. Ele vai para cima mesmo, ele vai para matar a galinha, e ele realmente matou a galinha e foi campeão. Parabéns ao Keselowski pela sua vitória, vitória de número 22 na Cup Series, com um patrocinador até que diferente, né? O do All Trader, que é um patrocinador com o carro todo laranja e azul, um cheme muito lindo do carro número 2 do Keselowski. Beleza, pessoal, próxima semana Las Vegas, vamos esperar aí, vamos ver o que vai acontecer lá em Las Vegas, porque é mais uma grande corrida. Gosto muito de Atlanta, gosto muito de Las Vegas, são dois ovais de 1,5 mil, assim como Texas e Charlotte, que eu gosto demais de assistir, que temos sempre boas corridas, e espero que a briga, digamos, melhore um pouquinho mais durante aí a corrida toda. Beleza? Pessoal, um forte abraço então, eu volto semana que vem para falarmos de um pouquinho de NASCAR aí, né? Falarmos aí de como foi Las Vegas. Não esqueçam que agora o quarto bloco vai ser a edição número 138, que seria postada semana passada, mas acabou não indo, né? Não foi ao ar a edição número 138, mas está indo agora junto com a edição 139, que é o quarto bloco, que é o próximo bloco que vocês vão ouvir aí, com a participação do pessoal do Cafeteria comigo aí, né? Com o pessoal de participação do Cafeteria, não, que é todo mundo Cafeteria aí, né? Eu já tive participações lá e sempre participaram aqui com a gente no Twitch também. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês, uma boa semana, né? Começando a postar agora o podcast sempre segunda ou terça, vai ser meu limite máximo aí, né? Então, uma boa semana a todos para vocês, fiquem com Deus, e durante a semana pode procurar nós aí na internet, aí no Twitter. Ou breve também quero fazer um grupo WhatsApp para nós aí. Já tem, mas só para o pessoal que realmente grava, né? Mas eu quero expandir esse grupo aí. Mas tem, claro, o nosso famoso e grupo lá, né? Máscara BR, ideia do Hélio Lima. Que esse grupo aí é só pedir autorização para o Pedro Mugart. Procura ele no Twitter, @PedroMugart, e pede para ele adicionar vocês aí no nosso grupo do WhatsApp para falar bastante sobre máscara. Pessoal, fiquem com Deus. Uma boa semana e cuide-se bem.